pensa que eu sou. Se não sou o que pensou, me libera, não insista, vá viver o seu amor. Vai. Sai no batidão, soquinho pro céu. E vai, e vai, e doida, veropa, e doida, veropa. Pega da fuleiragem. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que eu fiz pra merecer, amor? Sei que sou sua menina, não sou